Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Estão na Floresta Encantada com os sons do rock psicadélico, rock progressivo, kraut rock, música exótica, música cósmica e muito mais, sempre com os druidas reunidos na floresta. E hoje começamos com os Doors, no disco de estreia, em 1967, End of Night, uma das canções deste álbum dos Doors, o primeiro da banda de Jim Morrison e que transformou os Doors, de facto, em superestrelas, especialmente o seu vocalista Jim Morrison. É o álbum que tem Light My Fire, a faixa que chegou aos tops dos dois lados do Atlântico, Light My Fire. Mas aqui, hoje, irmos para um tema bem mais obscuro deste álbum dos Doors, End of Night, um tema mais lento, também mais soturno, por parte dos Doors de Jim Morrison. Entretanto, passamos para os Kaleidoscope, banda britânica, uma banda que nasceu em 1967, durou até 1970, depois teve outros nomes, como Fairfield Parlor. No entanto, hoje vamos até ao segundo disco dos Kaleidoscope, lançado em 1969 e dentro da corrente de música hip-hop psicadélica da altura no Reino Unido. Desse disco, Faintly Blowing, escolhemos precisamente o tema que lhe dá título e que abre este álbum dos Kaleidoscope em 1969. Faintly Blowing, os Kaleidoscope, hoje na Floresta Encantada. flowers in a field could not be sweeter, nor breezes up high. Beach in the surf, living on rainbows. We are hooked. Rainbows faintly blowing. Rainbows faintly blowing. Rainbows faintly in an acre of calm, happy and free. Some fun, cause it's all for free. I'm not searching for a reason. somebody help. Over on this side we're down, back we're small, we're square and round. Over on this side we're down, back we're small, we're square. Primeiro na Floresta Encantada, o Kaleidoscope, em 1969, no segundo disco, Faintly Blowing. Estivemos com a faixa título, Faintly Blowing, para o Kaleidoscope. Entretanto, os Yardbirds, uma das bandas mais emblemáticas do rock britânico dos anos 60, uma banda que teve nas suas fileiras guitarristas dos mais influentes guitarristas do rock, como Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, já na reta final dos Yardbirds, o guitarrista que iria fundar depois os New Yardbirds, que se transformariam nos Led Zeppelin. Em 1968, os Yardbirds passaram pelo Anderson Theatre em Nova York. Esses concertos foram gravados e depois surgiram no disco Yardbirds 68, um álbum que conheceu primeiro uma edição a inícios dos anos 70, a editora a aproveitar o sucesso dos Led Zeppelin. Jimmy Page não gostou nada dessa edição, mas recuperou-a anos mais tarde e lançou na sua própria etiqueta em 2017 este disco Yardbirds 68, com uma nova remasterização. Lá dentro podemos encontrar esta música ao vivo, Under, Over, Sideways, Down, os Yardbirds, e a guitarra de Jimmy Page faz-se ouvir bem, já se percebe aqui por onde é que Jimmy Page iria no futuro com os Led Zeppelin. E também neste disco podemos escutar a versão dos Yardbirds para Dazed and Confused, uma música que iria ser aproveitada depois para os Led Zeppelin. E é precisamente essa faixa que passa agora, Dazed and Confused, em 1968, pelos Yardbirds de Jimmy Page, agora na Floresta Encantada.

A Floresta Encantada, primeiro a destacar os Yardbirds, em dose dupla, primeiro Under, Over, Sideways, Down e depois Dazed and Confused, uma música que se transformou numa das maiores referências dos Led Zeppelin, mas os Yardbirds já tocavam, como prova a gravação que escutámos há pouco, ao vivo em 1968, num teatro em Nova Iorque, o Anderson Theatre. Essas gravações podemos encontrá-las no álbum Yardbirds 68, Yardbird 68, com a produção de Jimmy Page e que saiu em 2017 na própria etiqueta de Jimmy Page. Aliás, podem passar pelo site do próprio jimmypage.com e é lá que podem encontrar este disco na sua versão oficial. Entretanto, estivemos com um grupo totalmente feminino, chamam-se The Feminine Complex, é uma banda formada por estudantes de liceu na época, em 1966, uma banda formada na cidade de Nashville, no Tennessee. As suas canções foram, enfim, sucessos ligeiros nesta zona dos Estados Unidos da América. A banda eram todas jogadoras de basquetebol da equipa feminina do Liceu de Maplewood, em Nashville. Deram uma série de concertos locais, gravaram um disco em 1968, Living Love. A banda, entretanto, terminou, assim que a escola começou, na verdade. O disco saiu em 1969 e, aos poucos, foi ganhando um culto que ficou cada vez maior. O álbum já foi reeditado uma série de vezes, é fácil de o encontrar neste momento, e uma banda, uma jovem banda na época feminina, que fez um disco que viaja entre um rock mais psicadélico e uma música mais soul, a recuperar o som da Motown. Da Feminine Complex estivemos com a faixa Hide and Seek, na verdade um dos singles de avanço para o álbum Living Love, de 1967. Vamos passar para outra banda também um pouco mais desconhecida, chamam-se The 23rd Turn Off, uma banda de Liverpool, formada no em finais dos anos 60, chegaram a gravar uma série de demos, chegaram a gravar mesmo com o mítico produtor dos Beatles, George Martin. No entanto, uma banda que não durou muito tempo, terminou em 1968, lançaram apenas um single, um tema que desde então tem surgido em várias coletâneas dedicadas à música psicadélica dos anos 60. É a faixa que vamos ouvir agora, Michelangelo. São os 23rd Turn Off, banda britânica de Liverpool, mas que não durou muito tempo, deixou-nos este tema que é peça importante para percebermos a evolução da pop e do rock psicadélico britânico em finais dos anos 60. Michelangelo, os 23rd Turn Off. My pleasures went even a few. Momento na Floresta Encantada dedicado a bandas menos conhecidas da época da psicadelia de finais dos anos 60. Primeiro estivemos com os 23rd Turn Off, eles que só lançaram um single em 1967. Estivemos com a faixa Michelangelo, dos 23rd Turn Off. Entretanto, passámos para uma banda de São Francisco, formada em 1967, no meio da febre da psicadelia da costa oeste dos Estados Unidos. No entanto, é uma das muitas bandas que, de facto, não conseguiu chegar a um maior sucesso comercial. Chamam-se Frumious Bandersnatch, lançaram apenas um EP em 1967, estivemos com a faixa Hearts to Cry do grupo Frumious Bandersnatch, uma das muitas bandas da zona de São Francisco, que poderia ser mais do que realmente foi, mas enfim, quando há muita quantidade, depois é de facto difícil furar na indústria musical da altura. No entanto, quatro elementos deste grupo, dos Frumious Bandersnatch, acabaram mesmo por integrar a Steve Miller Band e mais tarde o músico George Tickner, também deste grupo de São Francisco, formou os Journey em 1973, juntamente com músicos que vinham de Santana. Agora vamos ficar com os Fever Tree, é uma banda texana de Houston, uma banda formada em 1966. Em 68 lança talvez aquele que é o single mais conhecido de Fever Tree, a faixa San Francisco Girls, Return of the Native, a faixa que passa precisamente agora na Floresta Encantada, os Fever Tree. Thank you. down by the docks of the city. For a dime for a cup of coffee. I got no dime, but I got some time to hear his story. My name is August West, and I love my pearly more than my wife. More than my wife. More than my maker, though he's no friend of mine. Everyone said I come to no good. I knew I would really believe them. Half of my life I spent doing time for some other fucker's crime. The other half found me stumbling around drunk on burgundy wine. But on my feet someday. The good Lord willing, if he says I may, I know that the life I'm living's no good. I'll get a new star. Downtown, nowhere. Floresta Encantada, primeiro em 1968, com uma das mais famosas canções dos Fever Tree, banda texana de Houston. Escutámos San Francisco Girls, Return of the Native. E, entretanto, regressámos a um disco dos Grateful Dead, que já fomos várias vezes, o álbum homónimo Grateful Dead, lançado em 1971, que é, na verdade, um disco ao vivo. É um álbum também conhecido como Skull and Roses, devido à sua capa, e é o segundo disco ao vivo de Grateful Dead, o sucessor do disco Live Dead de 1969. São temas gravados na sala Fillmore East, a maior parte das músicas deste registro, como aquela que escutámos agora, Wharf Rat, na altura uma canção nova de Grateful Dead, apresentada ao vivo nestes concertos e captada para este álbum de 1971. A faixa foi gravada a 26 de abril de 1971 no Fillmore East, Grateful Dead em concerto, que, enfim, muitos fãs consideram que é a forma ideal de ouvir Grateful Dead, que é mesmo ao vivo, onde a banda de Jerry Garcia expande muito mais os temas que capta em estúdio, em longas jams, na verdade, únicas, e cada concerto acaba por ser um momento único, e daí também a sua legião de fãs na época. Entretanto, estamos quase a chegar ao final da Floresta Encantada, e para o fim, como tem sido habitual nos programas da Floresta Encantada, há Frank Zappa para ouvir. Sofia. Zappa. Zappa. Zappa. Zappa. E hoje vamos até 1970, até ao álbum Burt Winnie Sandwich, e o álbum começa com uma música editada na sua versão original em 1955 pelos Four Deuces. Frank Zappa pegou nesta canção, ele que era fã, confesso, da música pop dos anos 50 e tem muitas gravações que apontam nesse sentido. Tem também um disco completo só com temas que recuperam essa sonoridade norte-americana dos anos 50. É faixa WPLJ, que na verdade se refere a uma bebida White Port and Lemon Juice, que o próprio confessou que assim que bebeu este cocktail vomitou logo a seguir. Ele referiu isto mesmo em concerto. Uma música então popularizada pelos Four Deuces na década de 1950, recuperada por Frank Zappa em 1970 e que surge no disco Burnt Winnie Sandwich. É Frank Zappa no momento Zuvi Zeva Zappa, e a fechar a Floresta Encantada desta semana. White Port and Lemon Juice.